sala de filme de vez em quando que acabam mexendo com a gente por certos motivos. E alguns deles acabam acontecendo isso por causa do final. A gente fica pensando muito assim, o que, que a gente acabou de ver, o que, que acabou de passar pelos nossos olhos. E isso acaba fomentando muita discussão, muitas teorias. Então hoje a gente vai falar aqui de alguns desses filmes que deixaram com a gente, o final mexeu com a gente, e até hoje tem alguma pessoa que vira e fala assim, o que você acha do final desse filme? Hoje então, vamos aí falar de 8 deles, não necessariamente os mais difíceis ou menos difíceis, mas uma pequena lista que nós compilamos aqui. E aqui é o Thiago Lira. Aqui é Marcelo Paradella. E aqui é Matheus Dez. E bem-vindos mais uma vez ao TiriCast. Bom, meus amigos, em primeiro lugar, eu queria fazer uma pequena separação de um filme que tem um final complicado, mas ainda assim, que ainda assim fomenta uma discussão, de um final complicado, mas desonesto. Como assim desonesto? Então, vou dar um exemplo assim pra vocês tentarem entender o que eu tô dizendo. Pra mim, o final da versão de Planeta dos Macacos do Tim Burton é desonesto. Eu não consigo tirar nenhum sentido daquele final. O final do Planeta dos Macacos do Tim Burton é um WTF. Pode xingar? Vai fundo. É um WTF, entendeu? Mas assim, é um WTF de falar, meu, de onde que veio isso? Por que que o cara colocou um negócio desse? Você entende o final, você entende o que acontece. Você não entende o que deu na cabeça do Tim Burton botar uma coisa dessa. Você não entende o motivo, né? É. Assim, eu vou bancar advogado do diabo. Assim, o final do Tim Burton é igual ao final do livro do Pierre Boulle. O problema é que o Pierre Boulle, o final do Pierre Boulle faz sentido, sabe? Do Tim Burton não faz, porque no livro ele constrói, né? Ele te dá espaço pra esse final. O Tim Burton não. É esse que é o problema, né? Eu não vou dizer que eu não entendi o final, mas assim, pra como vocês falaram, eu acho que ele é mal construído. Pra mal mim, construído. A gente já tá. Eu vou até entrar nisso aí. O que acontece no final de Planeta dos Macacos Tim Burton? Tiago, só vamos avisar já de como a gente vai falar de filmes que tem finais complicados, o spoiler vai comer solto aqui. Né? Sim, bem lembrado. Spoilers liberados assim. Não liberados assim, né? Mas assim, pra você que estiver ouvindo, caso você não tenha visto nenhum filme dessas listas, a gente vai explicar, a gente vai falar qual é o filme antes. Na postagem vai estar os filmes que a gente vai abordar aqui, caso você tenha problemas com isso. Ou você pode baixar também a versão censurada, que a gente só fala que aquela pessoa fez aquele negócio aquela hora naquele lugar, né? É que de repente se você usar o WeCast, né, você já pode colocar lá as capinhas dos filmes aí pra poder ajudar. Mas enfim, então acho que eu não vou nem entrar nessa questão do final do Tim Burton, não vou perder meu tempo com isso, mas... dado essa minha explanação, vocês têm algum outro filme que venha à mente de vocês nessa relação? Que o final não é construído bem e parece que é um pouco jogado? O final não é construído bem e parece que é um pouco jogado? Pera um pouquinho, vamos ver. Não vou entrar nessa seara, não vou puxar mais do que eu já puxei. Melhor não entrar nisso. Ah, agora fiquei curioso. Batman vs Superman, quer dizer, não. Epa! Aliás, tudo é jogado ali, mas enfim. Vamos falar de coisa, né? Vamos fugir disso. Tá, e aí? E você, Matheus, alguma coisa? Cara, eu consigo. De filme eu não consigo pensar em nenhum. Consigo pensar nesse quarto episódio da terceira temporada do Black Mirror, né? Acho que é bom. Então acho que é bom nem entrar nessa aí, porque Black Mirror é uma. Você acha que. Bom, o que você tá dizendo é que você acha que não foi bem construído. Então só isso, tá só pra. Exatamente. Então você que estiver ouvindo aí, vá assistir Black Mirror, a terceira temporada, e depois volta aqui pra dizer o que você acha disso. Ah, quer ver um que você fala, assim, ele até constrói, mas você fala, ó, por que você construiu isso, né? O Dama na Água do Shyamalan. Tá, entendi. Mas aí eu acho que a gente pode falar isso sobre toda a carreira do Shyamalan de 2004 pra cá, assim, né? Depois do, acho que assim, depois eu ainda não da vi Vila. O Vila eu ainda gosto, mas eu ainda não vi O Fim dos Dias. Eu quero ver, até pra poder falar mal ou bem com propriedade. E tô pilhado pro novo, fragmentado. Mas, cara, Dama na Água, ele constrói isso durante a história, mas você fala, mano, não, não, não, não, não, não. Não. Você se sente o Steve Carell no The Office, mano? No, no, no, God, please, no. No, God, please, no. Então acho que a gente vai partir, vamos partir aí para os bons exemplos, então, para poder discutir. E como o Marcelo Paradella já falou, gente, spoilers assim, vão estar abertos, porque afinal de contas a gente ia falar do final do filme. Ok, então vamos começar aqui com um filme de 2014, ganhador de Oscar. É um dos meus filmes preferidos dos últimos anos, sim. Apesar de depois o diretor ter ficado temperado na batatinha, agora acho que é o último pacote da bolacha, né? Acho que é Deus. Estão falando aí de Birdman, ou A Inesperada Virtude da Vida e Ignorância, de 2014, dirigido pelo Alejandro Iñárritu. Ô, Matheus, aí, relembra pra gente aí, como é que é o final de Birdman? Cara, então, o final de Birdman, o maloqueiro, eu esqueci o nome do cara, vou chamar ele de... O Batman. É, vou chamar ele de Batman em contraponto ao Birdman. É, vai ser o Batman e o Birdman. Aí isso. O Batman tá fazendo lá a cirurgia, ele faz a cirurgia dele do nariz, tá num quarto se recuperando, daí ele vai pra janela do quarto, que você pode perceber que fica num andar mais alto do prédio, e pula de lá. E daí depois aí a filha dele entra, dá uma olhadinha pela janela, olha pro chão, olha pro alto, faz uma carinha de alguma coisa maluquinha que a Emma Stone faz naquela hora, e o filme acaba. Ela sorri, né? Então, não sei se ela tá sorrindo ou se ela tá... Ou tá ficando maluca. É, porque a boca daquela menina é muito grande, né? Então... Que boca, meu Deus, que boca. Mas enfim, aí, vamos lá, conjecturas aí sobre o que diabos aconteceu. É, alguém quer começar, Paradella? Eu? Ah, cara, é assim, o que diabos é que o Iñárritu fez, né, um final pretensamente ambíguo, né, essa é a única, cara, é a única parte do filme que eu falo... Ah, cara, aqui você sabe que você vê a mãozinha dele embaixo do bonequinho, sabe? Você vê embaixo do Muppet a mãozinha. Ah, cara, ali você fez de propósito, daí pra deixar uma ambiguidade. Tem outro filme que nós vamos falar que também é isso, pra deixar uma ambiguidade meio que forçada e todo mundo fica meio que discutindo, né? Esse finalzinho. Mas, cara... Você tem o cara surtando o tempo inteiro, né? Que todas as surtadas você entende que tá na mente do cara. E aí tem esse final que ele joga com a plateia. Ah, será que ele saiu voando? Não, cara. Tudo que se passa dele sair voando é quando entra na mente dele. Nesse final, como hoje ele não tá em quatro, tá a filha, né? Podemos imaginar que ele se matou e a filha, sabe? É aquele momento, aquele negócio, pô, o meu pai tava no fim, pelo menos ele foi embora no auge, entendeu? É aquele negócio, porque a filha dele também era meio pancada, né? Então. É. Então, até o fato do pai se matar, que seria um negócio, não, meu pai morreu, ah, mas pelo menos ele foi no auge e tal, pra dar um finalzinho poético, né? Mas, enfim. Isso, é mais simbólico do que físico. Aliás, não tem nada de físico, né? É assim, né, cara? É uma ambiguidade que não respeita a regra que ele manteve o filme inteiro, entendeu? Eu tava pensando na verdade, uma relação que ele faz, porque logo no, a primeira cena de Birdman é de um meteoro caindo no chão. E aí eu fico fazendo essa coisa, eu fico pensando nessa coisa que ele quis fazer uma coisa cíclica de amarrar o fim com o começo, e ao mesmo uma tempo que ele dá que cai, uma coisa que sobe. Não, mas ela tá vendo, né, de qualquer jeito. Mas ela tá vendo alguma coisa cair, né? Mas você tem razão, ela olha pra cima, tem verdade, tem. Ela olha pra cima. É, então é mais uma coisa assim. Então, tem razão. Acho que fica mais, vai ela mais pro lado assim, simbólico mesmo dele se libertar, e ela, pancada assim, filha de quem é, acaba entrando no jogo, né? Entrando nessa não nessa loucura, mas... Sabe o que me lembra esse final? Ele tentou fazer um final de um filme do Tim Burton. Ele tentou fazer o final do Peixe Grande. Só que eu acho que ele não entendeu que filme era o Peixe Grande, ou que filme ele mesmo tava contando. Porque o Peixe Grande tem todo o lance de contar uma história do filho não acreditar no pai, entendeu? E aquele lance do filho tentar alcançar o pai. Aí quando o pai vira o peixe... Desculpa, tô jogando o final de outro filme. Mas dane-se. Quando o pai faz aquele negócio... Não, o pai vira o peixe. Já estamos dando spoiler de tudo. O que aparecer de filme aqui vai ter spoiler. Na hora que o pai vira o peixe, é um negócio simbólico, né? Quer dizer, na cabeça do filho, ele finalmente ele se ligou ao pai. Então, pra ele, o pai vira o peixe. É um final poético e é um final ilusório, mas você entende que ele tá fazendo isso porque foi construído, foi tudo bonitinho. Ali é tipo, cara, ele montou uma regra no filme inteiro, o Inharto, né? De que as loucuras se passam na cabeça do Kito. De repente, uma loucura tá na cabeça da filha. Você pode dizer que a filha tá ficando doida, então, né? Talvez isso mesmo. Pra mim sempre foi uma dessas duas coisas, assim. Ou a filha realmente tá doida, tipo, meio drogada, sei lá. Ou é uma parada meio de... Ela olha pra cima, mas ela não olha pra cima enxergando nada, sabe? Ela só olha pra cima porque o... É porque ela sorri, né, cara? E aí, você sorri... Não, você... Mas eu, pra mim, na minha cabeça, de quando eu assisti o filme, a primeira coisa que eu pensei foi que ela olhava pra cima pensando no que o pai dela tinha se tornado, mas não fisicamente, sabe assim, é metaforicamente, assim, olha, o meu pai, ele finalmente... Virou um astro. É, exatamente. Eu interpreto dessa maneira, né? Tipo, ele se matou e ela, meu pai, pelo menos agora ele é o que ele sempre desejou ser, um astro. Vai embora no auge, sabe? Uhum. Sim. Então, mas aquilo que a gente tá falando, eu acho que a discussão... Eu posso estar falando um pouco de besteira, eu posso estar sendo um pouco pedante, mas quando a gente fica... Quando a gente assiste muito, quando a gente lê muito, a gente tem essa coisa, como o Marcelo, como o pai dela falou, de ver os fiozinhos sendo puxados, né? Então a gente começa a entender o que o diretor tava querendo fazer ali e pode pegar os mais incautos de surpresa. Então, eu vou acabar sendo parecendo pedante falando isso, mas de repente é porque aquela coisa de você precisa ser desafiado de vez em quando e assistir algum filme desses, e aí o público civil, como diz o Matheus, talvez demore mais para pegar isso. Daí fique toda essa discussão sobre o que aconteceu sem pegar a essência do que aconteceu, que são coisas diferentes. Então, o que aconteceu é que ele morreu, mas a essência disso, a essência do suicídio dele é uma coisa diferente. E é representado pelo personagem da Emma Stone olhando pra cima e sorrindo. Sim. Cara, sabe um final melhor? É. O Michael Keaton vai pela janela e sai voando. E vai embora voando. E aí ela poderia entrar em cena, porque você, como o Michael Keaton saiu voando, você assume que você ainda tá na viagem do Michael Keaton, entendeu? Mas você vê ele voando. Como ele voa na metade do filme, né? Eu não sei, eu acho que pra mim esse final funciona, sabe? Inclusive, eu acho que é... Não, porque você ficaria com o mesmo, com o simbolismo, né? Quer dizer, ele pulou pela janela, ele se matou. Mas você mantém a poesia sem trair as regras que você plantou no filme. Eu tô falando no sentido de regras, entendeu? Você faz o filme inteiro no sentido e aí só no final você... Ah, ah, ah, ah, ah, sabe? Final Agatha Christie que você... Ah, vocês não estavam vendo essa! E você cria um final do nada. Tipo a bronca que eu tenho com o Vingador do Futuro com o Schwarzenegger. Porque a ideia interessante seria você sempre deixar... Como é que fala? Você sempre deixar na dúvida se aquilo é real ou não. Só que a partir do momento que você começa a botar cenas com outros personagens que não tem o Schwarzenegger em cena, você tá lidando com um filme onde você é o narrador onisciente. Aquilo aconteceu, entendeu? Mas pra mim faz sentido essa cena, porque o filme todo a gente vê do ponto de vista dele, né? Pra mim faz sentido essa cena ser do ponto de vista dela, porque ele morreu, sabe? Então não tem mais o ponto de vista dele pra ser visto. Sim, tudo bem, mas aí você deveria, sabe, fechar com um chute nos bagos. Ele morreu. E não jogar pra uma abstração, jogar pra poesia, entendeu? Eu entendi que ele quis fazer uma poesia pra deixar um final mais lírico, um final fofinho e tal. Mas, assim, é aquele negócio. Você... construiu a regra, você tá... É aquele negócio, é arquitetura, você constrói um prédio. Se você tá construindo um prédio e de repente você tira uma viga ali, a coisa pode cair. Não é o caso, o Birdman é um filme legal, eu gosto bastante, mas é aquele defeitinho que não... Sabe, não deixa o filme ficar perfeito. Entendi, mas eu acho ainda que é um filme perfeito, mesmo com isso. Inclusive, eu acho legal esse título. Inclusive, eu vou até dar parabéns ao Thiago. Eu fiquei com medo quando eu li a primeira vez de ser 8 finais difíceis de entender, né? Mas daí, quando a gente fala de final difícil de explicar, daí a gente assume que, assim, por exemplo, pra alguém, o cara pode realmente ser, saca, um super-herói e tal. E a filha dele pode ter realmente visto ele. Então, acho legal esse lance de você ter deixado finais difíceis de explicar, assim, porque às vezes explicar é muito mais difícil de entender, né? Para outras pessoas, podem ter interpretado que ele realmente ele transcendeu a loucura dele e realmente agora consegue voar. Ele virou o Birdman mesmo, entendeu? Tá, mas não é a opinião de nenhum de nós aqui, né? Não. Tá morto. Estatelado lá. Estatelado no chão, né? Tá lá um corpo cindido no chão, como diria a música. O cérebro espalhado na meia quinta avenida. Olha aí, viu só? É por isso que faz uma poesia. Porque essa cena do cara morto, numa pessoa que a gente de certa maneira se identificou. Cara, ele caiu de um lugar alto, imagina, cara. O negócio. Não sobrou nada. Meu não, Deus. Ele já latina quando o cara chora. Gente, nossa, que bizarro, que mórbido tá ficando isso. Ai, ai. Ok, bom. Isso que nós estamos no primeiro filme ainda. Aí não é a primeira morte, hein? Vamos lá. Então vamos aqui, continuando. O próximo filme que a gente vai falar é um filme que nós já comentamos aqui no TiriCast. É um filme de 2010, do diretor preferido aqui de um dos nossos participantes, que é um filme que eu gosto muito, eu também adoro de paixão mesmo, que mesmo sendo bem explicadinho, ele deixa esse final aí pra gente ficar discutindo. Afinal de contas, o peão caiu ou não em A Origem? Então, a gente acabou discutindo isso lá no podcast. Até dar o corte, o peão não caiu, né, cara? Mas não é simplesmente isso, né? Ele corta o peão pra ser. O Nolan ele corta a cena do peão exatamente pra ser ambígua. Mas aí, a gente pegando essa discussão toda aqui de que a gente tem os minutos anteriores, todas as regras do universo, né? Como a gente acabou comentando já no Birdman, a gente pode definir, vocês conseguem definir, ou pelo menos assim, na opinião de vocês, vai, o peão caiu ou não? Olha, eu vou dizer uma coisa, assim, é mais uma vez relacionado à feitura do filme. Eu acho que aí tá um exemplo de como deixar um ambíguo, assim, sem ser desonesto. Ele deixou, olha, eu corto antes de dar o peão dá uma tremidinha e tal, mas eu corto antes. E aí você fica, será que caiu ou será que não caiu? E aí passa a ser, o fato do peão cair ou não cair, passa a ser de acordo com o desejo do espectador. Se o espectador deseja que, sabe, que o final do filme seja um final feliz, que ele realmente conseguiu tudo aquilo, beleza. Se não, se o espectador falar, ah, não, isso é mais... gostaria de que, não, isso ainda é mais um sonho, sabe, os teóricos da conspiração, aí eu... Sabe, ele deixou pra todo mundo ter um final que satisfizesse individualmente, entendeu? Eu vou dar linha. A Origem é o Dom Casmurro do cinema. Tá, porra. Caraca. É, nossa, interessante, mas assim, e de novo, talvez seja essa coisa da discussão mais no primeiro nível, né? Não é tão importante saber se o peão caiu ou não. É mais a reação que você tem com o filme. Exatamente. E como você disse, né, que uma pessoa mais esperançosa espera que o peão tenha caído, mas uma mais crítica que não. Que assim, que não que espera, né, mas é que acredita, né. Nossa, esse filme é tão legal, cara. Mesmo ele sendo meio didático assim lá no meio, eu adoro A Origem. Olha, eu não sou defensor do didatismo do Nolan. Quem me conhece sabe que eu não gosto do didatismo do Nolan em si. Mas esse filme, ele acertou em ser didático, porque envolve algumas teorias que são complicadas. E se você não for um pouco didático, você acaba perdendo o público ali. Porque o filme, ele tem parte de um pressuposto complicado. Ele parte de um pressuposto que você precisa setar um monte de regras, mesmo porque essas regras não existem no mundo real. É que nem o De Volta pro Futuro. Você ter o doutor ali no filme pra ele ficar explicando o filme inteiro as regras. Porque senão, você não vai entender nada do que tá acontecendo. No 2, eles param o filme, põem uma lousa e explicam, tá acontecendo isso, gente, tá? E outra, né? Ele impõe regras que os personagens vão tentar desafiar, né? Então, se o espectador não entende muito bem essas regras, ele não entende que os caras estão tentando desafiar essas regras, né? E nesse caso, eu acho... eu amo esse filme, cara, porque ele faz tudo muito... O Nolan é muito certinho, né? É um cara muito certinho, cara. Eu ia adorar fazer um trabalho da faculdade com ele. Porque ele coloca, né, a Ariadne lá na posição de quem tá sendo iniciado. Então, você vai aprendendo junto com ela. E esse negócio da gente falou, dele construir, do filme ser construído de uma forma que o final seja justificado, funciona muito bem, né? Porque tem todo aquele momento lá no que ele tá no limbo, que aí o Ken Watanabe pega aquele totem que ele fica girando o tempo todo, né? Então se no final você acredita que ele tá num sonho, você pode justificar que é porque o Ken Watanabe sabe o peso exato do totem dele, então ele pode fazer o sonho perfeito pra ele, porque ele não vai ter como sair, né? Então é muito bem justificado, mas eu acho que a poesia de verdade aí eu acho difícil falar de poesia com o Nolan, porque ele é muito quadrado, mas eu acho que a poesia nesse caso... Poesia concreta, cara. É, concretismo total, né? Mas a poesia nesse caso é uma poesia de verdade, que é daquele... daquele... Não é exatamente um poema, né? É quase uma... Que é o que é, que eles contam lá, que é aquela questão do trem, né? É uma charada, assim, é que você tá esperando por um trem que vai te levar pra longe, e você sabe onde você espera que esse trem te leve, mas você não tem certeza de onde ele vai te levar. Mas isso não importa. E por que que não importa onde o trem vai te levar? Porque nós vamos estar juntos. E eles falam isso no filme, sabe? Mais de uma vez. Então, assim, no final realmente não importa se o peão caiu ou não caiu, sabe? Eu acho que isso é o que consegue fazer, assim, o meu coração balançar entre o Grande Truque e a Origem, pra dizer, assim, que é o melhor filme do Nolan. Faz o seu peão balançar, né? Exatamente. Ai, mas, pra mim não caiu, sabe? Mas assim... É o que a gente tá falando, não importa. Assim, pra mim é o melhor filme do Nolan. Disparado, melhor filme do Nolan. Ok. É um filme de sonho que não é nem um pouco onírico, né, cara? Que ninguém sonha em ordem, né? Naquela ordem... Ninguém sonha filme de ação, entendeu? e todo num conforme. Porque apesar do mundo tá girando, tem umas coisas loucas, mas ele ainda tem uma linha mestra, né? O sonho que os caras estão. É diferente de um sonho real, que de repente você tá debaixo d'água, de repente você tá andando no meio da rua, de repente você tá voando e você vira por lá, você tá sentado almoçando, entendeu? Sonhos, basicamente, eles são uma colagem que às vezes ficam fora de ordem, mas ali pra questão que o filme tá sendo contado, uma ficção, uma mescla de ficção com filme de ação, é um filme sensacional, né? E até isso é justificado, né? Porque ele te justifica que ele tem que fazer o sonho mais incrível possível, porque a pessoa tem que achar que tá na realidade, né? Pra ela se abrir, né? Exato, não, e o sonho é montado por eles, né? Não é a pessoa que realmente Sim. tá sonhando, né? Eles, é aquele negócio, eles são arquitetos do sonho ali, no caso, uhum. pra ter uma sequência lógica pra eles. Sim, e eu vou dizer uma coisa, eu gosto muito quando a gente acaba falando, pode até ser um clichê repetir isso, mas quando a jornada é mais importante do que o destino, eu acho que quando a pessoa, às vezes a gente vai comentar sobre, o peão caiu ou não, a gente acaba perdendo a mensagem do filme mesmo. Isso fica aí naquela coisa, nessa questão de descobrir ou não, esse não é o grande mistério da origem. Aquilo é a cereja do bolo, né? Aquela coisa que você vai talvez ficar, talvez lembrando mais. E claro que não é, e claro que o filme não é só isso, ele é um grande filme aí com vocês já comentaram, tem todos esses todas as qualidades, e nós temos um podcast inteiro falando sobre a origem. Mas permita-me discordar, eu acho que é importante esse final, sim, porque o filme inteiro se trata sobre isso, o que é real e o que não é real. Mas o filme não se resume a isso. Ah, tá, não se resume a conseguir, mas assim, é parte integral, sabe? Eu acho que é um final que tá muito bem tá colocado ali, porque você tá ainda discutindo tudo aquilo que o filme tá se tratando, o que é real, o que não é real, o que é sonho e o que é realidade. Será que quando você, essa vida que você tá tendo é um sonho? Será que ela é realidade? Será que as coisas boas vão acontecer ou não, sabe? O filme tá dialogando com isso, e esse final, ele tá perfeitinho em relação a isso. Assim, você perguntou pro Matheus o que eu acho o seguinte, eu acho que no final deu tudo certo. Não por uma questão, eu queria ver um final feliz, mas cara, acontece tanta coisa no filme, mas é tanto perrengue, é tanto trabalho que no filme, que cara, só pelo trabalho que esses caras tiveram no filme inteiro, pô, merece dar tudo certo no fim, né? É mais pelo esforço, né, cara? Dá um. Sim. É o joinha do Chuck Norris. Ok, vamos voltar agora pra 2001, então. Dessa vez falando de um filme que esse eu acho que é daqueles explodidores de cabeça, assim, em geral. Ele não é só, ele não tem só um final que tem suas meandres assim de ser explicado, que a gente vai discutir, às vezes tem opiniões diferentes, mas no fim das contas, vamos lá entender ou não o final de Donnie Darko. Paralela, relembra pra gente aí o final de Donnie Darko, esse filme do Richard Kelly, que nós conhecemos, acho que pela primeira vez, do Jack Gyllenhaal. É, o final de Donnie Darko, basicamente, ele tava o filme inteiro, né, lendo sobre wormholes, né, buraco de minhoca, ele realmente consegue passar por um buraco de minhoca, monta uma situação, porque assim, a menina que ele gostava morre, aí ele entra nesse buraco de minhoca, e em vez dele ser salvo no acidente de avião, que é o início do filme, ele morre. O que que faz que com a mudança temporal, a menina que ele gostava fica viva. É, então, mas qual que é a grande complicação de Donnie Darko? Essa acaba sendo essa questão mesmo da viagem do tempo, né? Acho que quando as pessoas veem elas... Eu não acho que é um filme muito didático como é a origem. Apesar de ter eles mencionarem lá no meio do filme um livro sobre viagem no tempo, ele fica falando pra você que é sobre viagem no tempo esse filme. Mas dá pra entender... Por que ele deu essa bugada na cabeça das pessoas, eu acho. É que todo mundo foi ver esse filme achando que era um filme de terror, né? Sim, você tem aquele coelho sinistro e tal. Aí você descobre que o coelho sinistro nada mais é do que ele vestido de coelho, né? Não, na verdade é o cara da festa, né? O cara da festa. Frank, é engraçado, né? Porque o Donnie Darko, na verdade, é uma desculpa, né? Porque aquele livro que eles mencionam, o Filosofia do Viagem no Tempo, na verdade o filme é todo construído ao redor desse livro, né? O roteiro do filme é uma desculpa pra falar desse livro. Isso fica muito mais perceptível na versão do diretor, né? Que inclusive tem quase uma apresentação de slide, assim, que vai se explicando. Mas eu acho o Donnie Darko, ele não é um filme explicadinho como a origem. Tá? Mas ele não chega a ser um filme complicado. Se você prestar atenção, você segue ele tranquilo. Você não vai, assim, lógico, você vai falar, nossa, então era sobre viagem do tempo, não era um filme de terror, tá? Mas você não vai ficar, sabe, peraí, o que que eu perdi? Lógico, você tem que prestar atenção. Você não vai querer ver esse filme matado, apaixonado, e você tá ferrado. É, porque esse teoria da viagem, filosofia da viagem no tempo, na verdade, ele fala não só de viagem no tempo, que é o caso do Donnie Darko, não só sobre viagem no tempo, mas sobre realidades paralelas também, né? Uhum. E daí, tanto que tem aquela... Não sei se vocês lembram que tem aquele lance da turbina, né? Que a turbina tinha o mesmo número de série que uma outra turbina que estava inteira no avião. Então, é uma coisa complicada, né? Nesse universo aí, do primeiro no original, é o criado um buraco de minhoca que joga a turbina do universo paralelo nesse... Joga a turbina do universo... do universo alfa nesse universo tangente. Então é essa viagem no tempo da turbina que cria essa realidade paralela, não necessariamente Donnie Darko. Por isso que eu votei lá naquela votação, eu votei no Donnie Darko. Ainda falei alguma coisa sobre o final, porque no final das contas ele consegue criar um buraco de minhoca e jogar essa turbina de volta pro universo alfa. E daí, porque no livro diz, quando acontece uma viagem no tempo é criado um universo tangente e as pessoas que estão mortas nesse período começam a ajudar o receptor vivente. É uma noia, né? É uma loucura. Mas eu acho maravilhoso aquilo, cara. Então, e aí é isso, né? Ele joga a turbina de volta e nesse processo ele morre. Porque a turbina cai mesmo e ele tá em casa dessa vez. Sim, ele joga a turbina de volta e ele restaura o universo. Então eu nunca entendi por que ele precisa morrer, sabe? Porque ele já jogou a turbina de volta. Mas eu acho que ele precisava morrer porque foi como o Paradela comentou. Eventualmente, ele ia encontrar o Frank e eventualmente tem coisa assim... É, porque ele só sobrevive no universo tangente, né? Algo assim. A namorada dele, que é Gretchen. É, Gina Malone, né? A Gretchen. Ela estaria naquele lugar, ela seria atropelada pelo Frank e aí o Donnie, né, mataria o Frank e aí faria toda aquela loucura. Ou seja, é aquela coisa, bem como você falou, né, Matheus? É um filme assim, bem... A gente vai mesmo acabar abrindo muita discussão mesmo, porque é uma viagem. Uhum, sim. Aquele negócio, ela só morre porque ela tá com ele, naquele momento que é depois que acontece o acidente da turbina. Então, no momento que ele morre com a turbina, ele permite que ela não esteja naquela situação e ela fica viva, entendeu? Ele tirou ele da equação. Agora, é aquele negócio, né? Se ele voltou no tempo e matou a si mesmo e tirou ela da equação, então não vai ter ele pra jogar a turbina de volta e acertar ele. Cara, deu tilt. Não, mas é porque ele jogando a turbina de volta... Ele consertou a linha temporal, né? É, porque ele, esse filme não trabalha só com a linha temporal, né? Ele trabalha com universos tangentes. Então, ele só apaga uma linha do tempo que teria sido criada. Em geral, tentar explicar viagens no tempo e universos paralelos é aquela coisa de você cruzar os olhos mesmo. Paradoxos temporais, entendeu? É uma delícia. Sim. Por isso que não é todo filme de ficção científica que acaba tendo... consegue dar certo. Né? Consegue dar certo, né? Um dos filmes que eu tinha comentado aqui, mas eu não sei se vocês assistiram, foi o Primer, que é um filme de ficção científica de viagem no tempo, que teoricamente de acordo lá com o diretor, ele tem assim um sentido físico inexplicável, só que, sei lá, vocês teriam que dar uma olhada aí pra entender o que eu tô falando. Aliás, assistam Primer. Só que assim, tentem assistir uma versão legendada, porque, cara, eu vi esse filme pela primeira vez sem legenda. Mas como, cara, como eu fiquei assim, pirado, assim, porque eu não tava entendendo muito. Então eu tive que caçar uma legenda pra assistir. Continuando assim, em 2000, nos anos 2000, 2010, é interessante, a gente ficou nessas duas décadas aqui, não fomos muito atrás, pelo menos por enquanto. Então vamos falar de um filme assim que pra mim foi, cara, foi impressionante, é uma surpresa muito forte. É um filme de 2013, que mistura aí fantasia com ficção científica, que tem uma das mulheres mais bonitas da história do cinema, eu acho. Né, dirigido pelo Jonathan Glazer, com a nossa amada Scarlett Johansson. Estamos falando aí do Injustiçado Sob a Pele. Que eu acho injustiçado. Acho que as pessoas não entenderam esse filme, não entenderam a proposta dele, e não é só o final, não. Mas e aí, Matheus, como é que é o final de Sob a Pele? Eu acho que esse filme, ele é foda, assim, falar sobre ele, porque ele, pra mim, sim, parece um filme que foi feito pra ser difícil de entender, sabe? Porque ele é o tempo todo muito metafórico, muito metafísico, assim, e aí ele te traz do universo de imagens reais e ele te coloca num fundo infinito que tem só uma água e tem pessoas andando sobre a água e pessoas afundando, sabe? Então eu acho que é um filme que cava essa falta de entendimento, sabe? Ele busca isso, Esse filme dá um pouco de raiva até, porque... Procurou um sar na psicossar. Isso, ele meio que quase se esforça, assim, pra... Olha, eu vou ser bem sincero sobre a pele, eu gosto dele até a metade. Enquanto ela tá caçando caras e transando e fazendo aquele negócio que ela tá, né? E até a hora que ela transa com o rapaz deformado e tal, pô, o filme tava tão legal, cara. Eu tava, sabe, comprando o filme, falando, nossa, que filme bacana. Eu tava lembrando, claro, do Homem que Caiu na Terra, né? Tem vários ecos disso daí, especialmente quando vai pro fim. Mas então, aí quando vira pro fim, que aí ela começa a ter aquele caminho da redenção, que ela começa a se tornar humana, é ali que o filme perde, cara. É ali que eu... não tô mais dando... Esse filme não tá me dando mais o tesão de assistir, não. Perdeu a importância, sabe? Mas, Matheus, mas explana aí com mais palavras o final mesmo em si. No final ela tá sendo caçada, não é isso? E sim. Daí ela vai perdendo a pele dela e você vê que por baixo daquela casca de... Uma casca humana, né? Uma casca humana e maravilhosa tem, na verdade, uma criatura que é... Uma criatura que não é conhecida, né? Nossa. Mas toda essa questão. Eu lembro que na época que eu tava discutindo, afinal de contas, o que que era? O que que tava acontecendo em geral? Porque tem toda essa questão, assim, dela tirar a pele, mas é que faz uma ligação com um momento um pouquinho antes que ela... Que é onde o pai dela diz que perde o filme, que ela se relaciona com um cara... Eles vão transar lá e ela fica assustada, né? Então, eu vejo, assim, interessante que eu faço uma leitura dupla ali, porque quando ela tira a pele da Scarlett Johansson, aparece um ser que não que é tanto, é um tanto liso aqui no peito. Então eu fiquei imaginando se, na verdade, aquele ser, na verdade, ele era um macho. E aí, na hora de tentar fazer relações com um homem, não deu certo. Ou simplesmente porque a pele dele rasgou naquela cena. Então eu tenho essas duas leituras. E isso tem a ver com o final ali, o final do filme, né? Afinal de contas, ela tira a pele, mostrando que não é humana, apesar de ser humanoide. E aí isso talvez tenha dado uma certa bugada aí no cérebro das pessoas. Eu acho assim, né? O final, né? É lógico, né? É aquele filme crítico, né? A sociedade, né? Ao ser humano em si. Porque é aquele negócio. Ela é um... Vamos usar a palavra alien, né? Que no caso... Sim, é. Parece... Exatamente. Por que tá todo mundo com medo de usar a palavra alien, né? Não, é porque vocês... Ah, é humanoide. Ah, um ser, uma coisa. Ah, é um ET, vai. Tá bom. Ela é um alien e enquanto ela tá fazendo o que ela tá fazendo, que ela tá pegando os caras, ela tá matando, você vê, é algo inumano, né? Mas aí o ponto de virada é quando ela transa com o rapaz deformado e ela começa a se importar com as pessoas, ela começa a se importar com o ser humano, ela começa a ter humanidade, ela começa, vamos dizer assim, a se infectar com a humanidade, entendeu? Sob a pele, né? Também. E aí é uma hora que, na hora que ela fica humana, é a hora que os humanos mostram que os humanos também não são humanos, entendeu? Aí você vira, aí os humanos que acabam com ela. Quer dizer, você ser humano, demonstrar humanidade é ter um pouco de fraqueza, né? Você pode interpretar dessa maneira, né? E sim, essa coisa de ser alienígena, eu acho que o diretor nem faz muita questão de esconder esse fato. Nos 5 minutos de projeção já tem aquele olho sendo construído, sabe? Você tem 5 minutos de um olho sendo construído. Não é que nos 5 minutos você tem... Não, você tem 5 minutos do olho sendo construído. E ela aprendendo a linguagem, né, também. Uhum. Ah, interessante, eu não tinha, eu acho que na época eu não tinha feito essa ligação que você fez para dela sobre você ser humano, você ser um pouco mais fraco. No momento que você demonstra sua humanidade, que é um negócio que todo mundo, ok, é, né, olha, se importar com as pessoas, a gente... Só que aí é nesse momento que a face predadora do ser humano aparece, entendeu? Uhum. Que a face que o ser humano, o cara vai lá e casca ela, pega exatamente o cara que detona ela, né? Uhum. E é legal que ele tem uma ironia, né, nesse filme, porque quando ela é mais humana é quando ela não tem aparência humana, né? E a pessoa que tem a aparência humana naquele momento não tá tendo uma atitude humana, né? É legal essa brincadeira que ele faz, assim, no filme. É, e bem interessante que bem um pouco antes dessa sessão aí, dessa cena, que é o clima, que é o final do filme, que ela realmente ganha esses sentimentos, essa coisa humana, porque antes ela era uma predadora, né? Você via que ela falava com as pessoas, e quando ela descobria que aquele homem que ela estava caçando tinha uma família, alguém sentia falta dela, ela seguia reto, olhava pra frente assim, como lá na van dela, e focava, né? Aí é a primeira vez que ela se sente cansada, ela dorme, né? Uma coisa que a gente não viu, não tinha visto ainda na personalidade dela, assim, na parte física dela, ela se sentindo cansada como uma pessoa e aí sendo caçada por esse ela outro homem. Ela começa a comer, né? Ela vai comer um café. É, em vez de comer a carne. Ela... Tem, a gente pode, na verdade, expandir, assim, pra que serve toda aquela carne, assim, que os homens lá são desossados pra isso, né? Aparentemente não é só pra eles, né? Tem algum propósito mais sombrio, mas... Combustível, sei lá o que for. Agora, tem uma coisa, né? Como que ela mata os caras? Como é que chama aqui? Como é que eu vou chamar aquilo? Eu fiz uma comparação como se estivesse entrando não, num... Como que ela mata? Ela vai entrando num lugar e o negócio é como se fosse... É um lugar aquático, né? Uhum. Os caras vêm falando... E como ela morre? Com fogo. Pelo fogo. Ah, tá. Porra, verdade. Realmente, ó. É, não tinha... É. Pô, legal. E você mesmo assim só gosta do filme, para dela? Ah, cara, a partir do momento que ela começa a se importar com a humanidade... Sabe aquele negócio do final telegrafado que irrita? A partir do momento que ela começou a se importar com a humanidade, eu falei, sabe, tudo isso que eu falei, eu comecei a notar na hora que ela se importa com a humanidade. Eu falei, pronto, ela vai se importar com a humanidade, vai aparecer um desgraçado e dar cabo dela. E aí, sabe, deu o final, eu falei, cara, aí, sabe, mas eu não sei se ela. Mas ela não é pega assim de porque ela confiou no cara, ela desconfiou dele. Né? Não, mas assim, a partir do momento que ela começa a se importar com a humanidade, não tô dizendo que ela se importou com aquele cara em si, mas é no momento momento que ela começa a se tornar um pouco mais humana, é aí que ela vai tomar na tarraqueta. Eu comecei a ver aqui, sabe? O final tá vindo a quilômetros de distância, tá vendo, chegando. Você fala, ah, cara, aí sabe, você perde o tesão, você fica meio, dá aquela brochada. Entendi, mas tá aí, né, discutindo um pouco. Ele tem coisas muito boas, né? Ele tem essas coisas interessantes do que ele coloca em si. O meu problema é quando é exatamente esse, né? A partir do o quarto final do filme, que sabe, começa a comer, começou a bater. Ela vai bater um café da manhã reforçado. Eu falei, rapaz, lá vem. Não, nosso próximo filme é uma produção de 2006, de esse sim, um dos meus diretores preferidos, acho que talvez o meu diretor preferido da atualidade, que é um filme que lida com dor, perda, amor, espiritualidade. Gente do céu, tem tanta coisa acontecendo no filme. É o melhor filme dele. Eu também acho que é o melhor filme dele. E fica nessa coisa, cara, que épico. Eu não sei se é o melhor filme dele, porque eu tenho um grande amor por todos os filmes de Darren Aronofsky, mas hoje em especial nós vamos falar sobre A Fonte da Vida. Ah, peraí. Você foi? Você não viu Noé. Ah, não, eu vi Noé. Eu vi Noé. É claro que eu vi Noé. Ah, não. Não, não vá defender muito Noé, não, cara. Não, o Noé é o pior filme isso. Dele, mas isso não quer dizer nada. Não, não quer dizer pra nada. E as minhas 3 horas que eu não vou ter de volta? Veja bem, tá assim, Cisne Negro e Fonte da Vida aqui em cima, daí vai, sei lá, o Pi, aí o Wrestler, acho que é isso. Era ele ia fazer, antes do Nolan fazer o Batman Begins, ele que ia fazer o filme do Batman, ia ser Batman ano 1, imaginem, apenas nossa pensem. Senhora. Cara, eles falaram que ele ia dirigir o Wolverine... ele chegou a fazer também falaram que ele ia fazer uma versão do Superman aí, mas também só que aquela coisa, né? Não fez do Batman porque finalmente ele conseguiu fazer o Fonte da Vida. Outro que ele tava atrelado era o remake do Robocop. Bom, enfim, A Fonte da Vida. Esse é o filme assim, mais profundo dele, eu acredito. Ele lida com todas essas coisas e tem uma questão diferente dele acontecer em três linhas de tempo diferentes. E aí toda a questão é o que está acontecendo, afinal de contas? O narrador, o Tom do futuro, ele é o cara que está contando a história? Ele é parte da história do Tom do século XXI, assim como é o personagem do Conquistador? Afinal de contas, o que está acontecendo? Mas isso também é. Isso a gente vai deixar talvez uma discussão sobre. Eu quero fazer isso um dia, falando sobre A Fonte da Vida num podcast próprio. Mas já adiantando essa questão do final, quando essas três histórias aí, essas três histórias que não são lineares se encontram de algum jeito na narrativa, onde o Tom precisa terminar a história da esposa. Ele conta a história do conquistador, que encontra a árvore da vida, beleza? Ele tem o próprio encontro com a mortalidade por causa da morte da esposa, e aí nessa parte do futuro, que seja lá onde é, ele tá indo se encontrar com o que ele acredita ser o que poderia fazer a esposa e ele renascerem. É que falando assim é um pouco complicado. É bem complicado, aliás, né? Mas eu não sei nem como é que eu vou dividir. Ele dialoga muito com o primeiro filme aqui, com o filme que vai ser o último que a gente vai citar. Uhum. Né? Ele dialoga muito com esse outro filme que a gente vai citar, né? Pode dar spoiler do próprio programa? Não, também, acho que dá. Deixa uma dica aí. Ele dialoga muito com o filme de um senhor americano, mas que estava radicado na Inglaterra, iniciais SK, tá? Uhum. Ah, pronto. Ele dialoga muito, eu vejo muita coisa ali. E assim, uma coisa que eu sempre falei que eu adaptei o que o Coppola falou do Apocalipse Now. Ele, como cineasta, você se faz perguntas, né? Com cada projeto, você se coloca uma série de perguntas e que você pretende respondê-las com o filme. E conforme você responde, você é bem sucedido ou não, né? E quanto mais ambicioso, mais arriscado de cair na pretensão de se transformar em uma obra pretensiosa, você tem. entendeu? Ah, você tem uma certa pretensão, eu tô utilizando um sentido não pejorativo, tá? A pretensão de fazer algo um pouco maior, um pouco mais amplo, discutir questões metafísicas. Se você é bem sucedido, quer dizer, se você é mal sucedido, você faz, pejorativamente falando, um filme pretensioso e que não é bom. Se você é bem sucedido, esquece, cara, você fez uma obra-prima, que é o caso Fonte da Vida. Que é um filme bem esquecido, assim, na verdade, é bem deixado pra lá. Eu acho que as pessoas. Ele é tão difícil de ser acompanhado que, pra quem tentou acompanhar o filme, que ficou assim. Foi bem aquela cara de. Nossa, o que eu acabei de ver? Foi? Sim. É um filme que em 1968 o nego ia bater palma, cara. E que ia fazer concorrência pro 2001. E o centro dele, na verdade, é uma coisa bem simples. É uma história de amor mesmo. Entre o Tom e a Izzy, né? Que é o personagem dos espíritos, né? Entre o personagem de Hugh Jackman e da Rachel Weisz. Só que assim, ele se desloca assim de um. Ele se embranha, assim, caramba, não é essa palavra. Ele se transporta para outras realidades, outros jeitos de contar história, e isso é fantástico. Mas assim, realmente tem essa questão do final. O que aconteceu? O que é Shambhala? O que é aquilo que tá acontecendo? Não tá? Tem todas essas questões. Olha, as três histórias são bem lineares, se você for ver. O problema é que, como você está entrecruzando três histórias, uma passada na época dos conquistadores, a outra passada nos tempos atuais e a outra passada sabe-se lá quando, né? É um negócio meio futurista e tal. É claro que aí dá tilt no cérebro de meio mundo que está acostumado a ver Transformers, né? Aí eu vou fazer uma pergunta. E o legal do Fonte da Vida, que Eu acredito que o Aronofsky, ele não queira, seja meio vibe 2001. Eu quero mais a despertar uma certa emoção nas pessoas, um certo sentimento, mas não explicar, sabe, deixar um filme único para cada um ter a sua interpretação da história. Eu vou fazer uma pergunta. Quem disse que aquela terceira história é passada no futuro? Sei lá, cara. Porque eles estão no espaço. Eles estão indo pra Shambhala. Assim, só pode ser isso. Eu vou dizer, pode até ser no futuro, mas é que tem aquela questão de ciclo, sabe? De cíclico. Quer dizer, e se essa história é uma história do passado? E se esse final no futuro não é uma espécie de como o mundo começou? E, na verdade, essa história que a gente tá achando que é o futuro é, na verdade, a história do início do universo. E o universo inicia com o amor. Tá, é uma interpretação, opa, realmente. A gente se coloca no futuro, principalmente por causa do trailer, eu acho. Tem um trailer que fala que é no futuro, mas enfim, eu entendo a sua questão. Até ligando com o nome, The Fountain, é assim, Fonte da Vida, hã? Hã? Hã? Uhum, sim, realmente é Fonte da Vida, tanto que tem essa questão. Não é isso, mas é uma forma de interpretar esse filme. Como tem milhões, o que faz esse filme ser fenomenal. Assim, pra quem nunca assistiu, é obrigatório. Sem falar que a própria explosão no final, aqueles momentos assim antes da estrela Shimbalba, ela se transformar, o que ela faz é uma supernova. Então realmente ela recomeça. Não necessariamente o mundo, mas pelo menos ali os dois, né? Porque a árvore é a representação da Izzy. Tanto que ela até tem os pelinhos assim que reagem à proximidade dele. Fica implícito que o que está acontecendo para mim que pra mim é no futuro. Mas isso não quer dizer necessariamente que aquele é o mesmo Tommy. Ele pode ser uma reencarnação dele. Sim, né? Sim. Aquela coisa. Não, não necessariamente que ele conseguiu, achou um jeito de viver mais 100, 200, 300 anos até conseguir, até existir uma biosfera que pudesse levar os dois para o espaço, sabe? Então, mas é aquela coisa, é puta interpretação e eu adoro esse filme por causa disso também. Opa. Eu acho que eu resetei o Sérgio do Matheus com essa. Fiquei pensativo aqui. Eu senti que na hora que eu falei, assim, opa! Hein? Então vamos falar aí desse filme de 2013, que é dirigido por outro diretor que eu tô gostando muito assim da carreira dele. Eu diria que ele. Esse. Somos dois. que ele já tá no seu quinto filme nota 10 pra mim. Ele tá lançando um filme na semana que nós estamos gravando esse podcast. É o filme do Denis Villeneuve. É o filme do Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, exatamente. Baseado numa obra do José Saramago que chama O Homem Duplicado. Vamos lá, Matheus. Por favor, como é que é aí o final de O Homem Duplicado? Pelo menos do filme. O livro eu não posso dizer. O final do Homem Duplicado tem o maldito Jake Gyllenhaal. De novo, ele apareceu de novo. É, e um dos personagens dele, se eu não me engano, é o professor que assume a vida do ator. E daí ele tá falando pra esposa dele, que na verdade é a esposa do ator, que ele vai lá no clube, que é um clube que ele frequenta antes no filme. Daí quando ele chega no quarto dessa maldita dessa mulher, ela não tá mais lá e tem uma aranha gigante no teto do quarto. No teto meio na parede, assim, do quarto. E aí filme acaba. Aí o filme acaba só com ele e com ele fazendo assim, ó, sabe? Tipo, ele não tá surpreso porque... Ele tá surpreso, mas não como a gente tá. Porque realmente a gente... Exatamente. Assim, pomba, gente. O Denis Villeneuve e o Saramago escutaram Raul. Meu Deus. Cara, nossa, vamos lá. Esse é um daqueles filmes que eu fico pensando assim... eu não tava preparado pra isso. Eu não tava preparado mesmo. E não é que dizer que isso eu não vou dizer, tá, que ele foi desonesto, como eu falei lá no começo do Tim Burton. Uhum. Ele tava dando elementos, você pode até dizer que são oníricos, aparece eventualmente uma aranha no fundo, nada, no meio do filme e tal. Mas o que eu vejo aqui, que tava acontecendo aqui, é que ele tava, né, o personagem do professor pegando a vida do ator. Eu acredito aí que nesse momento que ele fala, olha, eu vou pro clube, e a mulher de algum jeito sabia que esse clube existia. Aí ela fica, ela se transmuta, assim, ela fica perigosa, e ele vê ela como essa aranha, que seria uma coisa assim, que ela é uma coisa que ela, um ser que ficou na defensiva, pronto pra atacar. Agora, a questão é, por que ele usou o símbolo da, literal de uma aranha e não assim, um olhar frio da pessoa, foi realmente pra pensar essa coisa assim, olha, é alguma coisa assim, eu sei o que você tá fazendo, e se prepara que agora você vai ver com quem você tá lidando. É só que assim, é uma interpretação minha, rapaz, né? Uma pergunta, uma pergunta de quem não viu o filme. É uma aranha gigante? É uma aranha gigante. É, ocupa o tamanho do quarto. Gigante assim do tamanho da parede, saca? É, do quarto. Tamanho da cama. Pô, deles, aquelas assim. Aranhas do Harry Potter. Cara, então, pra mim, assim, eu lembro que eu viajei muito nesse filme. Eu lembro que o CCN, a gente tinha meio que desistido da proposta do CCN. Foi esse filme que me fez voltar a escrever, assim, na época. E pra mim, velho, eu revi recentemente esse filme. Pra mim, continua mais ou menos que a mesma impressão, assim. Eu acho que ele, primeiro que tem, existe essa dúvida, né, se é o professor, se é o ator, e na minha cabeça é um pouco dos dois, assim. Eu acho que o pôster não podia ser mais explícito, né, porque o pôster é, eu acho que um dos pôsteres principais, tem o cara e tem uma cidade com aranha gigante projetadas na cabeça dele, né. Então, assim, pra mim, a não ser as cenas com a esposa dele, com a mãe dele, é tudo na cabeça dele. Eu acho que tem alguns lances, assim, porque tem a contraposição, né, da aranha com a chave, que ele tem uma chave guardada, que é a chave que ele usa pra entrar no clube, e tem a aranha que ele vê três vezes, ela é vista três vezes no filme, né, ela é vista dentro do clube, quando, acho que é um stripper, uma mulher que tá servindo lá, a mulher faz que vai pisar na aranha, tem uma outra hora que ele vê uma mulher com a cabeça, e a cabeça da mulher é uma aranha, e tem essa cena do final, né. Pra mim, é meio que é uma coisa cíclica, assim, né, que ele até cita o Marx, e aí fala que os maiores eventos acontecem duas vezes, que a primeira é uma tragédia, enquanto a segunda é uma farsa. Né? Ele fala isso numa das aulas dele lá. E daí pra mim é isso, assim, ele vê, ele a história projeta, se repete como farsa. É, isso, a história se repete como farsa, exatamente, porque ele vê a mulher dele como uma aranha, porque ele eu acho que mais por essa questão da teia, assim, por ele se sentir preso, sabe, em uma teia dessa mulher, tanto que tem uma hora que ela pergunta se ele tá atraindo ela de novo, né? Então é uma coisa cíclica, é uma coisa que se repete, me parece isso, me parece uma coisa que se repete. dele trair ela, dele ter esse tipo de problema. E é engraçado que ele usa a chave pra abrir o clube, né? E no clube tem uma mulher que pisoteia a aranha. Então, assim, é só dentro desse clube que ele consegue esmagar essa presença da aranha que prende ele com a teia, sabe? Então, pra mim é uma coisa cíclica, assim, e que acontece de novo e de novo. Tanto que o final, ele mostra que ele tá surpreso, mas ele não tá muito surpreso, sabe? Ele fica surpreso, mas ele faz uma cara de... Sim, isso é muito importante. Ele não tá tão surpreso quanto a gente, né? Ele já sabe dessa personalidade da mulher. Isso, exatamente. Então, pra mim, parece muito que ele já sabia que aquilo ia acontecer e ele só não sabia quando, sabe? Então, ele faz uma cara que pra mim, parece meio que, putz, de novo, cara, saco? É, pra mim é isso, assim. E também, assim, isso eu tô falando, alguém que não viu o filme, tá? É aquele simbolismo da aranha, né? Né? Simbolismo sexual, que representa uma vagina. Sim, né? O beijo da mulher aranha e tudo mais. A mulher fatal, a mulher que pode causar sua morte. É, tem tudo isso, né? Porque, pelo que eu entendi, esse filme tem uma pegada de filme noir, né? Um pouquinho. Ah, cara, esse filme tem uma pegada de não sei, cara. Ele é um drama existencialista. Ah, então, Paradela, assiste aí o filme. Ele tem... Eu gosto muito. Não, eu tenho que assistir por conta até de, né? É uma coisa, vamos começar. O Denis Villeneuve, eu tava vendo Sicário, vi Os Suspeitos, né? Eu vi também o Incêndios. Ele tem uma pegada muito, assim, muito semelhante ao Ridley Scott. Não é à toa, ele tá fazendo o novo do Blade Runner, certo? Mas pelo que eu entendi da história do Enemy, que eu vi um resumo aqui, ela é um mistério, né? Ela é um thriller. E toda história que tem um pouco de mistério, thriller, bebe um pouquinho na fonte dos filmes noir. Então você tem aquele negócio da mulher fatal, né? Da femme fatale. Sim, isso é verdade. Isso eu tenho que concordar com você. Mas, cara, é um filmão, eu sei que... Imagino que tenha outras coisas e tal, mas o que eu tô pegando é pra tentar até falar, porque eu acabei de ver a foto aqui da aranha, cara. Pegaram a Shelobi do Senhor dos Anéis, tá a cara ali. Pá! Vai! Se bobear, tá até com a espada cravada ali. Cara, assim, e quem de repente chegou aqui sem meio de spoilers, esse filme acho que é necessário. Eu revisitei toda a carreira do 209 antes de assistir A Chegada. Cara, e assim, eu não consegui rever essa depois do Incêndio, mas mesmo assim, putz, cara. Assim, a vida não é fácil, cara. E às vezes, assim, a vida evita a Marte, então a gente encontra umas obras difíceis de destrinchar, o que fica muito mais interessante. E eu acho que O Multiplicado é uma desses filmes. Eu acho que um dos objetivos da minha vida é ler esse livro. E de 2003 pra cá eu não consegui fazer isso, mas... Espero também, tá? A minha lista de livros, assim, a seguir. Ok, vamos lá então aí para nossa penúltima discussão. Olha, 2001, hein? 2001, surreal. Um filme surreal, surreal. Eu não tenho outras palavras para discutir, para determinar muito esse filme, cara. Dirigido por quem? David Lynch. Que, afinal de contas, o que ele queria fazer com esse filme? O que ele queria contar pra gente? Afinal de contas, ele tinha visto de Twin Peaks. Nossa, cara, putz, ele é um filme muito denso. Tem o nome de uma das avenidas mais famosas em Los Angeles, que é Mulholland Drive, aqui no conhecido Brasil como Cidade dos Sonhos. Então, Matheus, como é que é aí o final de Mulholland Drive? Meu, cara, o final de Mulholland Drive, eu vou ter que pegar o nome da personagem aqui, porque senão... Não, meu Watts! Tá? Eu vou pegar pelo nome, assim. No final, a Naomi Watts, ela... acorda no sofá e ela tá vivendo uma vida totalmente diferente do que tinha sido apresentado até então durante o filme. E daí ela vai a um jantar e daí ela... Putz, cara, é muito... Eu não lembro exatamente como é que acontece. Mas ela vai a um jantar e aí no jantar tá o diretor que aparece mais cedo, que era um diretor que tinha problema com a esposa. E aí tá basicamente todo mundo que aparece aleatoriamente no filme nesse jantar. E daí a gente descobre que ela tinha uma relação homossexual, que é a personagem da Laura Herring, né? E daí a Laura Herring tá tendo um tipo de caso com o diretor do filme, e aí ela fica muito vingativa, e aí ela manda matar a Laura, e é basicamente a explicação do filme todo, mas sem fazer nenhum sentido, e confundindo mais ainda quem assiste só uma vez, assim. Você tá ligado que esse filme, ele na verdade ele começou como uma série de TV, né? Tô ligado. É, ele fez o piloto, inclusive o Ron Howard, né, produziu com a empresa dele e tal. Aí ele se olhou aqui e falou, não, enfia isso daí, enfia, fora. Aí ele olhou, aí, se eu der um tapa aqui, chamar uns atores de volta, refilmar algumas coisas com mais cuidado, até que dá um filminho maneiro, né? Aí foi lá e refez, né? E é um filme que, embora não tenha visto, é um filme que meio que reergueu, não tô falando que muita gente ia falar, ressuscitou, não acho que a carreira dele tinha morrido, mas deu uma reerguida, né? Porque por conta até da metade do Twin Peaks, o filme, o Twin Peaks e tal, ele ficou meio sumidão. Só apareceu aqui, só fez aquele Estrada Perdida, que é um filme que não tem nada a ver com o resto da carreira dele, né? É um filme totalmente square. Aliás, acho que a coisa estranha do filme é ele ser square, ou Estrada Perdida, né? E o Cidade dos Sonhos foi aquele filme que lembrou pra todo mundo, olha, David Lynch, esse cara é bom, sabe? Cara, esse filme, ele mistura, ele tem no começo, assim, umas coisas que eles ficam falando, assim, que são pistas importantes. Até tem um documentário no DVD que fala, olha, as pistas do David Lynch, as 10 pistas pra você entender o filme. Mas não, é o puta do engodo, cara, ele te engana nos extras também. Mas aí é o David Lynch, cara. O David Lynch, quem não assistiu Twin Peaks, cara, aí cai fácil no conto dele, cara. Cara, é isso. A Patty, que é a personagem da Naomi, ela acorda no sofá com o Matheus. Ela descobre, ela descobre, sei lá, que o nome dela é Diane Swellen, que ela é uma atriz fracassada. Ela é apaixonada pela Camila, que é a Rita. E aí ela vai pra um convite pra desse diretor, meu Deus do céu, é tanta maluquice. Aí no final tem a chave azul, meu Deus, o que a chave azul abre? Aí tem um assassino, meu Deus, daí o filme acaba com uma mulher surrando silêncio. Cara, o final do filme é isso, assim, eu acho que é um daqueles filmes que a gente tentou no final ali, né, nos outros, tentar achar uma explicação, tentar achar um sentido, quando aqui eu acho que já não é tanto assim. Eu acho que o David Lynch quis brincar com a nossa percepção sensorial mesmo. Colocando elementos assim que não fazem muito sentido, digamos, no nosso universo pessoal, né? Aquela coisa nossa comum de acordar, trabalhar, transar, tal, não sei o quê. E aqui ele te coloca numa situação um pouco diferente pra, sei lá, ligar umas sinapses novas no seu cérebro e ser até um pouco experimental mesmo. É porque pra mim esse filme, a história dele é o final. O resto do filme inteiro é a Diane, é isso? Isso, a Diane perdão. A Naomi, né? É, não, a Diane é a do final. Isso. É, então, pra mim o filme inteiro, até chegar no final, é a personagem da Diane abstraindo, sei lá, num processo de culpa, o que ela fez com a personagem lá da Camila, né? Assim, pra mim, o início vem depois do final do filme, porque pra mim é meio que assim, existe uma história que é contada ali nos últimos, sei lá, última meia hora de filme, e todo o resto é ela criando uma fantasia na cabeça dela pra lidar com uma coisa que ela mesma projetou, sabe? Que ela mesma contrata, né, o assassino pra Camila e tal, e tem o negócio da chave azul que vai ser descoberto depois, e da caixa que guarda a chave. Então, pra mim é bem isso, assim. Ou seja, pra você bem isso, mas também não quer dizer grande coisa, né? É tudo, a gente não tá querendo definir o filme em si. A gente tá querendo só, na verdade, todos os finais que a gente tá discutindo aqui, a gente quer, eu gostaria muito de ouvir das outras pessoas, que afinal de contas, o que as pessoas acham. E Mulholland Drive, né, a Cidade dos Sonhos, um daqueles assim que, putz, eu preciso que mais gente assista, mesmo que ache que final não é nada disso que a gente tá falando, acha que é evidentemente desonesto com a gente, o que eu duvido, mas acho que vale a pena, assim, você assistir mesmo isso. Cara, nós estamos falando do David Lynch, né? É o cara que chegou numa série pra TV aberta, série que passava na... ABC, né? Ah, ABC, é isso, a série que passava na TV, na ABC. No segundo episódio dessa maldita série, ele põe o ator principal tendo um sonho maluco com um anão que tá falando tudo ao contrário, mas ainda sai a legenda. A legenda e cara, bicho, é o David Lynch. E pior, né? A ameaça se concretizou. Olha ele voltando com a série. Pois é, né? Pois é. É, é, mas parece que a série não tá. Ele não tá exatamente à frente da série, né? Tá sim, ele voltou. Tá, voltou? Tá, ah. E vai dirigir todos os episódios. Pô, menos mal, hein? Pois é, porque faz tempo que o David Lynch não volta a estar no cinema, né? Então ele fez, aí vai voltar aí em 2017 e vai ser uma série, vai ser uma grande oportunidade pra eu rever. É que o Lynch, né, ele, a partir do. No, depois do Império dos Sonhos, ele gravou o disco de rock dele, né? Entendam isso como quiserem. É absurdo. E também ele iniciou o Instituto de Meditação Transcendental dele. Que, ok? Inclusive com aulas de cinema, então. Cara, tô doido fazer esse curso com o David Lynch, cara. E agora, né, decidiu voltar com a série Twin Peaks e ele vai dirigir todos os episódios. São 18 episódios. Haja paciência pra aguentar tanta gente maluca. Então vamos aí para finalizar, né? Depois aí desses 8, 7 filmes, vamos falar sobre um filme que nós, e vira e mexe, comentamos aqui por um motivo ou outro. Já foi tema de podcast, ou seja, né? Já foi um TireCast, é o meu filme preferido, é o filme preferido do Marcelo Zunhauer, que não está aqui. Estamos falando de Stanley Kubrick e 2001, Uma Odisseia no Espaço. Que, afinal de contas, o final tem o bebê gigante. O bebê gigante é que aquela coisa, né? O final, na verdade, do filme, ele não é só ali. O final, pra mim, é todo o terceiro ato. É toda aquela parte que o Dave toma conta da Discovery e descobre o monólito passeando ali sobre a órbita de Júpiter. Então, depois tem tudo aqui. É, o final do filme, o final dessa parte, tudo, terceiro ato barra final do filme, tem aproximadamente meia hora aí de não, meia hora eu tô exagerando, mas deve ter quase isso, de sons. Uns 20 minutos no meio. Por aí, uns 20 minutos assim de flashes, de coisas experimentais, de paisagens surreais também, pra ele acabar num quarto, que parece um quarto de hotel. E nesse quarto de hotel ele vai vendo assim os seus futuros, né? Ele fica algum tempo dentro da câmera, depois ele se vê projetado ali fora da câmera, mas fora do módulo, mas ainda de traje espacial. Aí ele se vê comendo, depois já adaptado, para ele ver ele morrendo, encontrando o monólito e se tornando a criança espacial, indo para sei lá onde, né? Para assim, pro futuro da humanidade, como você quiser. Esse filme é um daqueles assim que já discutiu, já teve discussões enormes sobre o final mesmo, assim, afinal de contas, o que o Stanley Kubrick quis dizer com isso, o que o roteirista, né, junto com o Kubrick, junto com o Arthur C. Clarke, quiseram falar sobre isso, afinal. E aí, e como a gente já falou, né, lá, a gente tem um episódio inteiro dedicado a 2001, mas vamos revisitar então o final, para caso esse seja o primeiro TireCast que alguém aí esteja ouvindo. Eu considero 2001 não só um filme, mas não só um dos melhores filmes da história do cinema, mas como uma das melhores obras de arte das 7, 8 ou 9, se você considerar, que existem na face da Terra. E ver aquele final é como você ver um quadro mesmo. Você vai ficar, eu não sei quantas vezes na minha vida eu vi 2001, umas 10 pelo menos, né? Esse ano eu não vi ainda, eu tenho que terminar. Esse é provavelmente um dos últimos filmes que eu vou ver no ano. Mas eu fico olhando para aquilo. Eu tenho um sentimento assim com 2001, que é o que está acontecendo lá, uma coisa transcendental mesmo. É a passagem. É como a gente falou lá no podcast, o tema de 2001 acaba sendo a evolução humana, assim. E não necessariamente uma evolução para um ser superior, mas as nossas pequenas evoluções mesmo. E ali, o Kubrick e o Clark, eles fizeram isso em modo visual. Tentaram explicar isso o mais visual possível, né? O mais cinema possível mesmo. E nisso, eu compro a ideia de 2001 visto, e sei lá, tá tudo corpo, tudo que for possível com esse filme, que eu adoro mesmo. Cara, o 2001, aquilo que eu falei, o Kubrick, a intenção dele é mais ou menos a do Aronofsky, né? Eu vou deixar deixar um negócio muito aberto e a pessoa que tire suas próprias conclusões, que o filme ele tá dialogando mesmo com o público, ele não tá manipulando, né? Que o cinema clássico normalmente é isso, é um jogo de manipulação. Olha, acontece essa história, é o final que eu quero, eu engulo isso daqui. O Kubrick, até por conta de que naquela época tava tendo uma grande afluência da Nouvelle Vague, né? Do cinema moderno, de outras formas de se contar histórias, né? Inclusive o cinemão clássico americano tava perdendo bilheteria até pra esses outros filmes do Godard, do Truffaut, e foi uma resposta, foi a primeira vez que o Kubrick fez um filme para a geração da molecada daquela época. É claro, foi um filme que acabou durando, né? Foi um filme que foi bem de bilheteria para um filme complicado desse. Hoje esse filme nem seria feito, né? Tá nos meus top 20, eu não consigo definir qual posição, sabe? Mas eu adoro toda vez que eu assisto ele. Toda vez que você assiste, você tira ideias diferentes. Também tem aquela coisa de renovação. Uma das falas que dizem, né? Que o Kubrick, na hora que perguntaram, mas esse final, que o cara vira o garoto estrela, tava, ele vira e fala: olha, existe no universo o mesmo tanto de estrelas pro tanto de pessoas que já viveram. Então ele dando essa ideia, né, de que quando você morre, você vira estrelinha, né? Mas, assim, tem que se frisar uma coisa. O Arthur C. Clarke, não é que ele não gostou, mas o filme era uma coisa do Kubrick, né? Eles se juntaram, escreveram primeiro o filme e tal, e depois que o Arthur C. Clarke pegou um roteiro e montou um livro em cima de alguns rascunhos, tipo, do terceiro tratamento, ou coisa que valha, mas não quer dizer que o que tá no livro do Arthur C. Clarke é o que o Kubrick quis dizer com o filme. São coisas bem diferentes até. Inclusive é bem diferente mesmo, porque a edição que eu tenho aqui, ela tem uns especiais, né, que inclusive tem trecho de entrevista e tal, falando disso, e daí eles falam que realmente eles chegaram até certo ponto meio que juntos, assim, e inclusive tem coisa no que é muito igual ao livro, mas o terceiro ato, por exemplo, é totalmente diferente, né, nas duas obras, e tem inclusive objetivos, né, muito diferentes, e tem bases muito diferentes. Sim, tem até uma base científica um pouco mais detalhada, né, no livro do Dr. C. Clarke. Sim, sim, mas e inclusive tem uma, eu não lembro qual, acho que é o Arthur C. Clarke falando que o Kubrick falava isso, se eu não me engano, nessa entrevista, que ele dizendo que escrever um livro é como você mergulhar no oceano, enquanto escrever um roteiro é como você ficar se debatendo numa poça de água, assim. Acho muito engraçado. Mas o que eu acho muito doido, a gente já discutiu muito, já pagou muito pau pra esse filme lá no Tigrecast que a gente gravou, né, há um certo tempo atrás. O 49. É o 49, eu ainda gosto muito, mas eu ainda acho que não é um filme. É um filme também que é muito difícil de incluir todo mundo, né? E tem uma coisa que eu fiquei pensando muito depois, assim, daquela gravação, e que eu sempre ficava, pô, acho que eu podia ter dito isso na gravação e tal. Que é uma coisa que eu acho sensacional. O filme começa com assim falou Zaratustra, né? Sim. Que é uma ópera lá do. E o. Como é engraçado, né? As coisas. Cubre que o cara não dá ponto sem nó mesmo. Essa música tem exato o mesmo nome de um livro do Nietzsche, né? Que chama Assim Falou Zaratustra, que fala justamente sobre o nascimento do super-homem, que é o homem que vai fazer a transvaloração de todos os valores, né, e que vai se tornar filosoficamente uma nova categoria de homem, né? Não é exatamente super-homem da DC lá, é o Uberman. Que seria o Miracleman, praticamente, né? Não exatamente, mas é o Shazam. Deu pra entender, porque o Miracleman fala bastante do Uberman, né? E como é engraçado isso, né? Porque é exatamente isso que acontece com o Dave. O Dave, assim, na minha concepção, porque é um filme também totalmente aberto, né, para diferentes interpretações. A gente já tinha conversado no Tigrecast que é basicamente um filme sobre evolução, né? Sobre como a evolução toma um papel quase protagonista, assim. E na época que eu me lembro, eu não tinha lido esse livro ainda. Acho que foi por isso que eu até nem comentei. Mas depois eu fiquei pensando nisso, velho, como é muito doido. Porque o filme começa explicando o final, sabe? Porque o filme começa com assim, fala o Zaratustra, que fala do nascimento do super-homem. Que e você tá vendo o espaço. Isso, você tá vendo o espaço, assim. E você tá vendo um nascimento, praticamente. A gente ia comentar basicamente sobre isso. O nascimento de uma nova espécie, né? Acho que a gente pode dizer assim, o nascimento de uma nova humanidade. Não sei, cara, eu acho muito lindo isso, eu acho muito, muito massa. Concordo, eu acho, é por isso que eu tanto amo tanto esse filme, porque, olha aí, isso foi no 49, então, 106 episódios depois, olha aqui a gente falando de 2001, e sem falar das vezes que eventualmente o filme acaba sendo comentado, né, no filme, aqui na conversas. E falando de um filme de 68, que a gente, cento e poucos episódios depois, a gente percebeu coisa nova, né? Cara, toda vez que eu assisti esse filme, mesmo quando ele passava picotado na Globo, cara, você ainda pescava algumas coisas interessantes. Tinha época que esse filme passava na Globo, pra essas crianças novinhas, tipo o Matheus. Esse filme, quando passava na Globo, ele passava em 2 dias. Ele passava metade num dia, metade no outro, cara. Caraca. Aí depois a Globo começou a passar picotado mesmo, né? Mas eu lembro que teve uma das últimas vezes que eu assisti, eu tava morando aí em São Paulo, tava prestando um curso, e tava dividindo um apartamento com um irmão de uma conhecida minha. Ele é bem mais novo, tipo uns 10 anos mais novo que eu, pra mais, tipo, ele tava entrando na faculdade, e ele nunca tinha visto 2001, e eu falei, cara, você nunca viu? Não, mas senta aí, e puf, meti um 2001, cara, e você tá à noite vendo aquele cara, o bicho... Começar aquela viagem do cara, né? E o liguete moendo, né? Ele tava assim, cara, eu tô com medo, cara. É, mas olha só, muito interessante essas reações diferentes que um filme desse dá em pessoas diferentes, cara. Eu nunca vou me cansar de rasgar elogios quando eu vi. Gente, é isso aí, olha aí, falamos aí de 8 filmes com finais assim, ou difíceis de entender, né? Como Matheus. Complicados. Diríamos complicados. Complicados, assim, mas isso não quer dizer nada. Experimente esses filmes. E também comente outros se você preferir. E, né, vou deixar aqui então, afinal de contas, me despedindo dos meus amigos lá, o Marcelo Paradella. Muito obrigado por ter participado e já dei o seu jabá aí. Meu jabá, olha só, estamos ali no Filmes e Games, www.filmesegames.com.br. Agora a gente tem lá o podcast Filmes e Games, né? Inclusive tá pra sair, se é que já não saiu, não sei quando é que vai ao ar aqui, tá pra sair o 104, que é o podcast do Top Gun. Inclusive nós gravamos junto com a Melina e vamos gravar, acho que a enquete já tá fechando, a enquete de filmes que se quem perder nunca mais, nós não iremos fazer podcasts. A dúvida tá entre Maniac de 1980, Um Maluco no Golfo do Adam Sandler e Moonwalker com Michael Jackson. Vai ser dose. E como eu comentei, essa discussão aí desses filmes não dá meia hora de podcast, viu? Cara, assim o Mal não atrasa a edição, que o Mal tá fazendo curso de edição, então ele tá com pouco tempo pra editar os vídeos, podcast, né? Então tá ficando meio atrasadinho. Então acho que esse, se for uma meia horinha, já ajuda. Além disso, a gente tem o nosso canal no YouTube, né? Canal Filmes e Games. Tá cheio de vídeo, análise crítica do Doutor Estranho. Todo domingo lá no canal Filmes e Games eu tô fazendo um hangout. Inclusive, o Thiago já participou. Matheus, tô esperando você, viu? Você tá. Opa, tô só esperando o convite. Vamos convidar e vamos conversar aí, cara. Todo domingo às 8h30. Quer dizer, tem gente que tá rodando. O Walking Dead vai ter que ver de madrugada. Pra completar, estamos também no Facebook. Então, facebook.com/filmes e games. Você entra lá, vai ver um monte de coisa. Inclusive, tem links pro Spotify, que a gente deixa os playlists dos podcasts. Também tem lá. Então, tá bacana. Legal. E você, Matheus, seu jabai? Bom, essas e outras merdas eu falo lá no ccncast.com.br, que é o Críticos de Coisa Nenhuma. É, a gente também tá lá no facebook.com/portalccn e no Twitter com o @portalccn. A gente entra lá, a gente tem os textos, né? A gente faz lá os comentários sobre alguns filmes, séries, livros e jogos que a gente... as besteiras que a gente consome do dia a dia. E de vez em quando tem um podcast ou outro lá pra gente trocar uma ideia também. Legal, gente. E muito obrigado por vocês terem ouvido também. Obrigado pelo seu download. Não esqueça de dar a sua opinião sobre os filmes que a gente comentou, sobre os filmes que você acha que são complicados de serem, os seus sinais são complicados de serem entendidos. Mas faz isso lá pelo site, né? Untigrocinema.com. Também pelo Facebook, facebook.com/untigrocinema. Essa é a parte da nossa fanpage, mas nós também temos um grupo. Procure aqui na postagem, vai ter os links, assim como os nossos twitters, né, os nossos perfis pessoais vão estar linkados aqui. Considere ser um patrono nosso lá pelo Padrim, a contribuição que você achar justa, mas a partir de R$12 você já tem algumas regalias. E não se esqueça, comente e compartilhe nas redes sociais, que é para isso que serve aqui esse podcast, para ensinar, para compartilhar com vocês mais essa nossa arte que nós amamos de paixão. E, para terminar, eu vou deixar a lista do Deezer aí para vocês ouvirem. Eu não estou colocando mais a música no podcast desde o nosso retorno aí. After the Light Goes Out, do Walker Brothers, que faz parte da trilha sonora de O Homem Duplicado. Então é isso, gente. Valeu mais uma vez e a gente se vê na semana que vem. Tchau! E quando eu falo do final, é literalmente o final mesmo. É a última cena do filme. Eu confundi o filme. O que você confundiu o filme? Você confundiu com o Homem Duplo, né? Do Linklater. Isso, eu confundi com o Homem Duplo do Linklater. Mas você viu o Homem Duplicado? Homem Duplicado, não. Ah, então você quer ficar mudo aí quando a gente fala? Tudo bem, não, pode falar, tá, não tem problema. Quando eu... Não são spoilers em si que vão me deixar decepcionado, não. Eu achei que você ia colocar de trilha sonora Raimundo, né? Complicado e perfeitinho. Né? Não tinha pensado nisso, mas tal, quem sabe. Aquela música da Avril Lavigne, né? Que tá isso, certo. Tá certo. Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br.